Gaúcha do Santa Fé. Façanga na canhada, pula o peixe no aguapé. Lá no fundo da invernada, relincha meu pangaré. E o vento embalando as flores, primavera e mal me quer. Oi, galexê, o vento forte sacode, embala as flores do campo e o capim barba de bode. Oi, galexê, o vento forte sacode, embala as flores do campo e o capim barba de bode. O velho sapo mãe d'água logo começa a gritar. O iandu geme tristonho, abre o peito sabiá. Fuça a mulita campeira no pé do Caraguatá, contemplando a natureza, também começo a cantar. Oi, galexê, o vento forte sacode, embala as flores do campo e o capim barba de bode. Oi, galexê, o vento forte sacode, embala as flores do campo e o capim barba de bode. É lindo ver a chuva se guasqueando no meu rancho, um cepo em roda do fogo, devagarito me plancho. Vejo o cusco cochilando, chaleira preta no gancho, aperto a gaita no peito, nesta toada me desmancho. Oi, galexê, o vento forte sacode, embala as flores do campo e o capim barba de bode. Oi, galexê, o vento forte sacode, embala as flores do campo e o capim barba de bode. Oi, galexê, o vento forte sacode, embala as flores do campo e o capim barba de bode. Oi, galera.